Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mozotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mozotti. Amados filhos e filhas da Hora da Misericórdia, Maria, minha mãe Maria, queria te falar de amor, principalmente nessa quarta-feira. Hoje vamos lembrar de Nossa Senhora, pedindo a Deus Nosso Senhor que nos abençoe. Sempre a oração é para Deus, não se iluda, é para Deus. E de Deus por Maria. Filhos e filhas, vamos juntos pedir a Deus que nos ilumine. Escute o que foi deixado na plataforma e já vou para o Evangelho do dia. Escute. Padre Reginaldo, a sua bênção. Aqui é a Roseli de Santa Bárbara do Oeste. Padre, eu tinha um cisto no ovário e cada 6 meses, padre, eu tinha que fazer ultrassom porque o cisto estava crescendo demais. E eu não poderia tomar nenhum tipo de medicamento para o cisto, porque eu tenho trombose. E fazendo as suas novenas, e pedi a Deus e Nossa Senhora Aparecida que me curasse desse cisto. E quando eu fui fazer a outra oração, padre, pela honra e glória do Senhor, eu fui curada. Amém. Eu não tenho mais nada, padre. Oh, Jesus. Obrigada, minha Nossa Senhora e meu Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Padre. Deus abençoe, filha, mas não tenha dúvida. Deus seja louvado por essa graça que você recebeu. E olha, você que está me ouvindo, você percebe como Deus derrama, quando eu falo de novena em novena, de oração em oração, graças e bênçãos são derramadas. Não é chavão, não. É verdade. Graças e bênçãos são derramadas. Devido ao Padre Reginaldo? De jeito nenhum. A Jesus e a tua fé. Hoje, sob a intercessão de Nossa Senhora, vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Quem sabe o valor, morde a língua antes de falar mal da vida dos outros. É o que mais está faltando, botar freio e cabresto na língua. João 16, 12 e 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você percebe, eu já tinha anunciado isso na segunda-feira, que os evangelhos até Pentecostes serão da promessa do Divino Espírito Santo. E o texto que eu acabei de ler, não sei se você prestou atenção, fala de um dos efeitos da ação do Espírito Santo. Esse efeito é levar os discípulos a descobrirem a verdadeira identidade de Jesus. O Espírito Santo que pode ajudar os discípulos a desfazer as falsas ideias de quem o viu morrer na cruz. Se olhamos só para a cruz, para a morte horrenda de Jesus, é reduzir tudo a um momento muito fraco, muita humilhação. O verdadeiro sentido da cruz é revelado pelo Espírito da Verdade. Pelo Espírito Santo e a ressurreição, a cruz ganha um novo significado. O significado da vida. Mas eu gostaria de chamar a atenção um ponto. O Espírito Santo tem vários títulos. Hoje aparece um: Espírito da Verdade. E eu quero deixar aqui um apelo. Filho, filho, escute um conselho de um padre que não... O pessoal diz que pela minha voz, pelo jeito enérgico, quando eu vou nos eventos, é engraçado, eles dizem assim: nossa, padre, eu imagino o senhor velho, porque o senhor é tão enérgico, parece aqueles velho padre, velho, bravo. Escute o conselho deste padre, que não é tão velho, mas é pai espiritual de vocês. Na dúvida, vá sempre pela verdade. Eu falo sério. Sempre opte pela verdade. Tem preço? Tem. Mas é o que vale a pena. Nossa Senhora do Cenáculo, Nossa Senhora que esteve com os apóstolos, nos ajude nessa invocação do Espírito Santo. Cenáculo de amor. É, Nossa Senhora conhece, estava com uns 11. Para nós, seu auxílio. Nossa Senhora nos ajude. Eu estou vendo ali a Karine, Ana Karine, de Crato. Coloco a minha vida do meu marido em oração. Nessa hora da misericórdia, Deus derrama sobre nós bênçãos. Pode ter certeza, Ana Karine Martins Ferreira, de Crato, Ceará. Vem, Espírito Santo, pelo Imaculado Coração de Maria, e abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoe, Senhor, aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.